De meu sonho, eu quase acordava, sem me perceber, o assovio pairando, quieto em sonho ando, quieto a sonhar. Entre o sonho e a vida, ela me balançando, a rede, o lençol branco, o livro entreaberto, entre as flores, um afago. Sempre me olhando a me pastorar, lá me ensinando a vida. Dentro dos brinquedos, a infância me sorri, a rua sempre a me chamar. Futebol, bafubila, raia, capoeira, polícia e ladrão, todo peão, corro e me escondo dentre tuas mãos, entre o perdão, após limpar minha poeira. Traz-vite em pranto, um sonho vazio, tão frio, melancolia, um Golias em meu coração. Sagra um beijo em minha testa, canta uma canção pura, qual sempre relembro seu cheiro e afago, calmo a seu lado, calmo a sonhar. Tu és minha vida, minha mãe.